Mano da... Foi correto, tinha um estacionamento. Vicente, prepara o Charlie XA e LS XA da pista 10. Desça para o 080, off Michael. Para o 080, o XA da pista 10. Pro do NDB Simbra, Golf Mike Alpha, agora de detonação final ILS. Pro de Simbra. Tá 3894, complete ILS, chame torre 118 decimal 95. 295, uma boa noite. Informação Charlie. Barulhos, pronto, copy. Pronto. Atingiu 3 pro pés, o Fênix 07. 7, mantém a 3000, agora de retoração, Fênix 07. 07, aguardando. Visual com campo, vento 190, 14 nós, pista molhada. Esquerda tem aqui da pista molhada, vai chamar quando visual, 3294. Aqui no campo não chove, aqui deve só nas vizinhanças e aí na final, acredito. Tá ok, mas a pista molhada, né? Ok, tráfego agora avistado, livre pouso, 190 graus, 14 nós, um picha molhado. 3894. Fênix 07, preparação para o final ILS, curva à direita, vem na proa 240, limite é o QDMIC 120 de Simbra. 240, QDMIC 120 de Simbra é o limite. Solo Salvador, foram 567 no 7 para posicionamento. Autorizado, chame táxi. Chama táxi, foram 567. Agora o Ocean era 6259. Solicita autorização. Bagulho. Nove para Guarulhos, quanto cópia? Cinco nove Guarulhos autorizado, 360 via Bridge, peso do 1,6, Belo Horizonte, decola da 1,0, curva direita, saída é a da El, Leda, depois voa posição Bridge, aciona o código 5510, controle frequência 120 decimal 8. Curva direita, saída da El, até Brito. 120 tá na ponte 98 de 62 de final. Isso aí, esquerda para 190, limite localizador. Pro 190, limite localizador, descendo para 2000 pés, Fênix 07. Salvador, boa noite, tá? Clima de Alfa. Siga Golf Mike Alpha 080 ainda. Solo 219, então 3894. 894, Silvão, fez por aí. 6, táxi via Alpha, chame antes da Juliette, não me escuta. Alfa, chamada 07 para o localizador, esquerda pro 130, reporte estabilizado, nível S. 130 é a proa, reporte lá estabilizado, Fênix 07. Fênix 07. Fênix 07, complete final. ILS, chama de torre 198.95. Chamar a torre 198.95, Fênix. Voador é o Bono 233, com a informação de chave. Autorização. Voador 73, ponto cópia. Autorizado, está com fim nível 360, via Peruzulu 16, decola da 10, curva à direita, saída é a Dael, Leda e depois voa posição Bridge, aciona 5526 e o controle 1208. Estimativo, autorizado Golo 273.360, via Peruzulu 16, decola da 10, curva à direita, Dael, Leda 3, 52 minutos na conta, controle Salvador 208, Golo 273. Correto, chão para acionamento. Não, solo F6720, pushback acionamento no 612. F720 no 612, aguarde o pushback. Mais curto. Solo é Golo 567 para o taco, com 9 horas a bordo, 4 horas pela confusão. Está autorizado o táxi via pátio e depois Índia. No ponto de espera, chame torre 1895, confirma. Bate 1895.0, Golo 567. Táxi da Juliette, 3284. Observe a aeronave da Gol que vai sair, vai passar à sua direita indo para a decolagem. Após ela, ingresso à esquerda, portão vai ser o 10. Sim, vai após a aeronave, esquerda, portão 10. Fênix 07, está visual com a pista, baixado travado. Está livre o pouso, 110, vento 190 graus, 1 menos, Fênix 07. 07. 720, observe a passagem da aeronave da TAM agora ingressando no pátio, a sua retaguarda, após ela, autorizado o acionamento, chame táxi. Após a passagem do TAM, está autorizado lá reportar o 720. Mike Alpha, desta 3 mil pés, está justo 020. Torre Salvador é o Gol 567. Observando a aeronave na final, mantém o ponto certo. Tiro 567 após o pouso do tráfego na final, alinhar e manter. Após o tráfego, alinha e mantém na 10. Ponto 567. Fênix 07, seu solo foi o Zulu 5, libere à direita via Eco, mantendo a minha escuta, prossiga Eco, Alfa, reporte na Delta para cruzar a pista 1028. Reportar para cruzar a pista, Fênix. Livre decolagem, 190 graus, 18 nós. Vai ter uma decolagem, eu vou lá, 567. Táxi 6720, estamos com 176 a bordo, autonomia de 3 horas e 40, alterna Guarulhos. Táxi à esquerda via Pátio, Índia, até o Ponte Esperadona 0, chame Torre 18,6 quando pronto. Pátio, Índia, Ponte Esperadona 0, 18,6 agora, ou 1790? Tá, 1895, 1895. 95, obrigado, uma boa noite para vocês. Tá, até o corte dos motores. 07. No meio, conexão Gol 1567. Decolou aos 17, chama o controle em 1208. Boa noite, bom voo. 208, boa noite, Pegasus. Controle, boa noite, é o Gol 1567, passando 1500 pés. Salvador, boa noite, Gol 1567. 567, contato do radar, saída da Árvore. Árvore? Árvore, Elefa. Afirmativo, Árvore, Elefa. Fênix 07 na escuta? Batiu. A gente percebeu aqui no radar um acionamento indevido aí do transponder, confirme. Negativo. Foi acionado aqui o código de emergência, ok? O radar. Ok, tá ciente, mas não foi. Deve ser alguma parte do equipamento. Ok, ciente. A linha decola da pista 10, o vento 190 com 18 nós. A linha decola na 10, o 6720. Paulo, táxi voo no 601, a bordo temos 163 com 3 horas e 51, até aqui do Campinas. O táxi à esquerda via Pátio Índia até Ponte Espera, chama a torre 18.6 quando pronto. Pátio Índia no Ponte Espera, 18.6 ou 18.95? É, corrijo, 18.95, 18.95 a torre. Obrigado, senhor, boa noite. Tá 3897 no 5, coordenem com a aeronave da Gol passar. É, vindo da sua esquerda, está autorizado o acionamento, chame táxi. Após o gol, vai iniciar e chama para o táxi 3893. Dando não, 06720. 5. 1895, grátis, boa noite. Boa noite. É o Papatango, voo de Mike Alpha. Mike Alpha, chame. Chame passando externo com o trem baixado travado, visual com campo. Bom, Mike Alpha já está visual com campo, após Simbra, possibilidade de um apagado pela direita para 17, senhor. Uma aproximação visual. Ok, afirmativo. Reporte para o cancelamento, ok? Base pela direita. Viu, Golfo Michael? Afirmativo, senhor. Vai chamar para uma modificação. Aos 22, chama no 208, o IP 6720. 208, mensagem 20, boa noite. Controle Salvador, IP 6720, decolado, cruza 1900 na DAEL. IP 6720, contato radar, saída da DAEL, suba o 360. Direto da DAEL, subindo 360, 6720, obrigado. Golf Mike Alpha, está passando externo, está embaixo travado, solicita modificar e prosseguir para a base pela direita. Aí ele marca. Chegou o Mike Alpha, plano modificado aos 21-23. Chame na final da 17. Mike Alpha, chamará a final da 17. Oi, Salvador, boa noite, economia 01, pronto no Ponte Claro, deixando 0. 601, tá livre a linha de decolar, 190 com 17 nós. Deixando 0, a linha de decolar, economia 01. Voo 1567, chame Recife, frequência 128.8, alterna 126.0. 288.260, boa noite, obrigado. Boa noite. Seste 190 graus, 189. Volta Mike Alpha, 190 com 18, Mike Alpha. Decolado aos 26, chama o controle 1208. 208, 601, obrigado, Manete. Mike Alpha no solo aos 26, qual o pátio de estacionamento? 3897, 209 a bordo, 3:35, Galeão. Plano 601, boa noite, passa 1600 na Tael, Leda Bridge. Boa tarde, Gomes 601, contato do radar, saída da El. Da El, Leda Bridge, ao 360, Gomes 601. Chame táxi. Chama táxi, Xanamel 96259. Salvador, o meu pai. Aqui com o Victor, desça para 2 mil pés, ajuste 1020. Agora desatoração para o final do ILS da pistão 0. Aguarde vetoração, vou ainda na proa do NDB Simbra. Vetoração, vai na proa do NDB Simbra. Webjet 6720, chame Centro Recife, frequência 125.1, alternam 33.25. 251, 3325, 6720. Salvador, boa noite. Está 3897, ponto de espera da 10, pronto. 3897, a linha decola, vento 180 graus, 149. A linha e decola, 10, 3897. Aqui é com o Vitor. Vetoração para o final ILS, esquerda para 0 no 5, limite ao localizador. Para o táxi, o Xanameia 259-129 a bordo, 3 horas e 55 de autonomia, Altena Galeão. Carinho táxi via Pátio e Índia até a ponte de espera da 110, chama a torre 1895 quando pronto decolar. Pátio, Índia, ponto de espera.